meu eco alfórico, só pra corrigir a seta do senhor, vai ser monocórrego DCT Domes, DCT Sul, S, U, Sierra, Uniforme, Sierra, Delta Índia, DCT DAPTA, conforme a rota. Gente, chame táxi com 06 a bordo. Controle 198, transponde 5470, Whisky Juliette Bravo. Whisky Juliette Bravo, 300 reais, poderia estar com vocês a bordo? Está com 11 a bordo. Sim, estacionamento, certo, decolagem, chame agora 21895, ajuste no 014, prazer. 014, 1895, obrigado e um bom dia. Serra. Autorizado Salvador Manati, meu pés, decolada 17, a curva à direita, no corredor axé, controle 119, decimal 8, responde 0125. O Salvador Amor, 975, pequeno desvio à esquerda, vindo a 2 milhas à esquerda, vai mais circunvergente agora. Esse desvio, reporte quando possível para o apelo. Vai passar coisa pelo Amor, 975. Bom dia, hotel Juliette Serra, chame táxi. Salvador, eu vou no 759. É o voo 1759, autorização Guarulhos, nível 300, informação hotel. 1759, agora as copas, para a saída da Eleta Mótila. A Eleta Mótila, não fica isso, obrigado. Salve Salvador, passarei do 2223, solicita push back, estacionamento. 2223, autorizado, seu protótipo. Pesado, push estacionamento, vai para o saco 2223. Zona 092 estabilizado. Zona 09 2, bom dia, avistado, check-train, pouso autorizado, pistona 0, vento no 50 graus, 06 nós, ajuste no 0 no 4. Livre posição 0 no 0 no 4. Salvador, passarela 2223, 51 pessoas a bordo, autonomia de 6 horas apenas. Salvador, solicita o táxi. 2223, autorizado, táxi 71, está sem India, conforme o código 1895, registro 04. Que é autorizado o táxi, está a ponto de espera pista 10, 1895, apoio, passarela 2223. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981, informação hotel. Azul 4981, nós temos identificação, autorizada a chegada a bordo, desde para o nível 130, com navão na 094. Bom, 130, Azul 4981. Por favor, 2101 na escuta do controle Salvador. Afirmativo, Salvador, 2101, informação hotel. Ponto de espera da papá. Ponto de espera da papá, ok. Deixa para 4.010, com H na 014. Tá bom, desce 4.014, 2009. Senhor Salvador, bom dia, passarelo 2223. Bom dia, passarela 2223, visual com plug na Gol Nacional? Afirmo. Após pouso, mesmo a linha mantém. Faz o traço da Gol, autorizada a RMAT, passarela 2223. Salvador, Gol 649, tem informação até o ponto de autorização, Porto Seguro. Aguarde copo, Gol 649, bom dia. Guarda a noite. Seguindo agora para sobrevoar o jambo, tá o bote. É isso aqui, vai ser. É. Na papá pronto, é da porta. Autorizado em leve no 7, a porta é pronto. A porta é pronto, é da porta. 2191. Direita 2191. 0092 livrou. 992, estou autorizado, Alfa GDS, estação 02, estação 9. Alfa GDS para 02. No 649, copia. Prossigo, no 649. Prossigo, no 63, 60, decola piscina 0, curva direita. Saída da Eulita, Pidev, via pelo IFC 50. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, transfondo IFC 360 aprovado, Porto Seguro. Decola do 0 com a direita da Euleda BDF, é 350. 19, 8 e 54, 65 transponder. 1, 649. 549, translógico 467, chama posto de desativamento. Ok, 5467, entrou um 1 no 649. O voo 759, quanto copia? Siga, por foto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolou a 0, curva direita, saída da El, Lisa, Motiva. Via pouso 1-0, pressão da pé. Controle Salvador, opera 1-9, décima 8. E o transponder 5464. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano. Decolou 0, da El, Lisa, Motiva. Controle 19-8, transponder 5464. Já vou 7-9. Na 759, o Tocanete está correto, é um pronto pushback acionamento. Salve, Salvador, é o Azul 4234, para pushback acionamento na 3, para informação tem órgão fazendo mais reporte. Papel Salvador, passarela 2223. Passarela 2223, contato radar Nicolás, um estudo para MG de voo 980. Tem restrições? Está utilizando voo direto Alexa. Direto Alexa, 2223, graças. Para a sua direita, pode se autorizar, só para o seu ataque. Faz o passarinho direto da Gol, autorizado pushback acionamento azul 4234. Dólogo no 759, pushback acionamento 510. 759, autorizado, seu contato. Autorizado, 759. Aguarda decolagem, o Papa Romeu é com Alfa Oscar. Tráfego nacional da pista na zero. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, aguarda autorização para decolagem, informa o tráfego da pista na zero, coordenação controle, solicitou que aguardar a autorização do mesmo para decolagem. Eu quero 2101, eu separado 5006, autorizado a final do pedido na trilha, eu sou que é pós-estabilizado no localizador. Delta 2500-100, está autorizado a final do X-Ray, repórter estabilizado, 0210. Ao 3-8, direita, solo no 2-1. Salvador, bom dia, é o voo 1-7-5. Vamos lá, 55, bom dia, está autorizado Alfa Kilo, perdão, permanece na Alfa, reportando do Juliette. Certo, Fábio, Alfa Kilo, ou permanece na Alfa? Permanece na Alfa, reportando do Juliette, 55. Ok, vai bater Alfa, antes da Juliette. Você está falando de Gin 2101? Negativo. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, vento no 50 graus, 09 nós, decolagem autorizada, pistão no 7. Vindo decolagem no 7, foi Alfa Oscar. Um bom dia, tem 3830, informação hotel, autorização recíproca. Cabeceira no 7, aporte alinhado e pronto. Borda, alterna, galeão, 4 horas ao pronto. 5-9, sou autorizado, tá? Parte 1, atende, posição 0-2, 1-8-9-5, alista 0-9-4, seguirá em breve a 5. Parte 4, índia, com espera de 8-9-5, seguirá em aero, vou 7-9. Whisky Juliette Bravo, ajuste no 0-4, reporte no ponto de espera da papai. Papai, Whisky Juliette Bravo. 5, Alfa Oscar, decolou agora aos 40, controle 119, decimal 80. 1980, boa aí, Alfa Oscar. Tudo mais um pouco. Direção Serra, vento no 40 graus, 109, decolagem no 7 autorizado. Direto Conquista. Aguarde, 226. Muito obrigado. Controle, bom dia, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, decolou 127. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, contato radar, decolagem, sua para nível de voo 280 via Momo. 280 via Momo, Eco Alfa Oscar. É o Juliette Sierra, decolou agora os 42, corredor Axé, e chame o controle em 119.80. Corredor Axé, 119.80, até o Juliette Sierra. Apatou o 1-2, confirma o tipo de equipamento? Papá Romeu, até o José Serra, mantenha-se em condições visuais, um hotel no Cruz da Serra, próximo ao Frota Barra. Solicita por uma direta, Manassi. Até o José Serra, vou direto em Manassi, aproximadamente 20 milhas afastado de Salvador, confirma o de que manterá até o destino? Está passando no meu pé. Vem, tira o meu pé direto do destino. Papá Romeu, até o José Serra. Só passará 2 horas, fim da sala, até o José Serra. Papá Romeo Eco Apache, como tráfego, 2 horas e 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 060 para 4 metais. Cliente do tráfego, Eco Apache. Azul 491, como tráfego, 2 horas e 5 milhas, rumo noroeste, cruzando 5 metais para nível de voo 280. Cliente, seu tráfego é azul, passado, Eco. Capitão 3830, chame Barucu, chefe na meta. Vamos lá. Sete prontos, risco de lente para lá. É para 3.000 pés. 3.000 pés, azul 49, turno. 0 graus 099, decolagem autorizada, pista 17. Autorizado. Minhas, com 200 de drive-spin, segundo para 2009. 2009, 2004. Reduzindo azul 49, eu estou... Apatando de uma vírgula, que seu transponder, não recebo o modo alfa nem carga. Para aguarde. Nós ali mantém. Ali mantém, você está de pronto. Muito grato, direto de Chico, né, Copa? Papapá, o uísque Juliette Bravo decolou agora aos 45, controle 119, 180, voltou. 19, 8, bom, obrigado, Telão. Azul 4234, decolou agora os 45, 419, decimal 80. Oscar Lima, 980, azul 4234. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, saída Puca, transição Aracaju, passando 1000 pés, transportando água para transplante. Azul 4234, contato radar da colagem, suba para a medida de voo 310, saída Puca, e percebe que tem a prova. 310, saída Puca, azul 4234. Azul 4981, deixa para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS Taxway, resposta habilitada no localizador, reduza a velocidade para 1,70 mais. Ciente, então, vai reportar no localizador, azul 4981. Azul 4981, reduza 1,70 mais a velocidade. Reduzindo. Capatango Lima, azul 4981, direto e papo. Colégio 0, 4, 5, 7, 9. Seu mais o turno está fazendo de rios? Negativo, senhorita, de pelo está voando. Ah, aqui já está voando o externo. Já pode ser para o localizador, curva direita, pela 160. Pela 160, seu 4, 9 é turno. Olha, 2101, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus e no zero longe. Trem de pouso baixado e checado, forçando 2101, no livre pouso. Bom, Romulo 2, bom dia, com a sua autorização, Rio de Janeiro, Léo. Chegou 9112, bom dia, está autorizado o Galeão, nível 360. Via EP November 857 até Molso. A decolagem é da 1-0, com a primeira curva à direita, saída da El, Leda e após Irume, né, interceptar EP November 857, o controle 1-9-8 e o transponder 5-5-1-5. 360 aprovado, seu novembro 857, seu colo 90 com a direita, da Eulia de Rumi, 119-80 controle apoio, 5515 letra chamada, socorro 19112. Passo reto do 9112, chame para o puxa, seu alerta. Chama. Ativou 1649, 165 a bordo, 3 horas, Galeão. Obrigado, meu 1649, táxi em frente, e o pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, 2 reais. Pátio Índia, 1895, 1649. Até o momento de você, a nossa função de informar e estratégia para coordenação. Catálio Ecofalóstica, no centro Recife, frequência 125.45, autônomo 28.8. 2545, 288, Ecofalóstica. Tá no cruzamento, 01. Sequência 28.8, autônomo 26.0. Chamada do Recife, 288, 260, já bom dia. Tráfico Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Oscar Golf. Mike, Oscar Golf, bom dia, prossiga. Já está no 4-5, está acompanhando o instrumento. para a Serra Rosa de Luiz, porém, se quiser avisar, propõe sair da visão. Está pronto para a cópia. Sim, a Serra Rosa. Ok, o Mike Oscar Golf está autorizado o Salvador Itubirá. O nível inicial é 040. Decola da 17, curva direita, saída Argon. Após Argon, direto para a radial 247. Até a 40 milha, Salvador. Após, prossegue sob regras de voo visual a 1510. O controle 119.8. A torre 118.95. E o transponder é o 0177. Vocês já estão no vento, evoluindo no final 040, recolha 17, curva direita, saída ao bordo. Após o bordo, a radial 247, por 40 milhas. Após 40 milhas, cancela a potência visual. Controle 5198, por 118.95, e o transponder é 0177. Nossa, tá lá, na potência. O Mike acelou, se livre, acionamento no pátio 5, chame a torre para o tanque, boa viagem. Ótimo, perfeito. Saída 2101, autorizado cruzamento, hotel até o pátio militar. Cruza até o pátio militar pelo hotel, 2001. Ao estacionar, frequência livre. 7. É a rota 12, é, até a ponte número 7, do pátio principal. Autorizado, o Mike é fechado, reposta no término. Positivo, é bateria até. Ativo 20 milhas, é apenas do outro lado da Bahia de Todos os Santos, aqui na lateral da ilha de Itaparica. O 4981, táxi via Alfa, mantém a posição da Juliette. De Alfa, sou Juliette, azul 4981. O Mike X-Ray Charlie, é o solo voltado? Positivo, senhor. André, tinha guarda só um minutinho aí para iniciar o deslocamento. A gente tá com uma aeronave da Lua aqui que vai partir no gate 9. Positivo, aguardarei. Mandou esperar um pouquinho aí, Valtevão. O Patão Guilherme Azul Gugu, subindo para 2000 pés, autorizado a sinal para o desenvolvimento da Sox 3, resposta do usado no localizador. Autorizado vai direto ao dono. 2000 pés, vai direto ao dono. Rua 759, chame o centro Recife, frequência 1325, até 925, decimal 1. 325, 251, senhor. Papá, meu Mike Oscar Golf, bom dia, chame táxi. Atenção. 3199, eu serei notificação, autorizada a chegada da Mari, deixa para nível de voo 050. Canal 1015. 050, autorizaria o TAP, já perdeu? Autorizaria o TAP, bom, já obrigado, TAP, obrigado. Sim, controle 119, decimal 8054, corrigir. Olha, eu não vejo mais nada. Olha, eu não vejo mais nada. Olha, eu não vejo controle, bom dia, 149, passou 2000, perfil, lila. O número 49, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 360, saiu PPL. Ok, saiu PPL, pode voar direto mesmo, voo no 649? Eu já tive o voo no 649. Vieta na presente, 360, subida no 649. O autorizado já mais uma vez. Charlie, está autorizado agora o início do reboque até o Big Flat, já autorizado. Positivo, iniciando então o reboque. Meu Mike Oscar Golf decolou ao 57, controle 119, decimal 80, meu Golf. Controle 119, decimal 80, grato, bom serviço. Olha, Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Oscar Golf. Papa Romeu Mike Oscar Golf, contato em radar de colagem, desculpa para mim, de voo 040, pode esperar voar direto do destino. 040 via saída. Pátio 1 no Índia, ponto espera, 195, a torre 1015, ajuste está 3, 2, 1, 3. Número 649, chame o centro de Cícero, frequência 33, decimal 25, autônomo 25, decimal 1. 3325, decimal 1, pode ser. Yeah. controle Papa Romeu Mike Oscar Golf. Precisa Mike Oscar Golf. Papa tá muito rigoroso, devido a minha formação aqui na... Tá tudo bem, foi um cancelamento. E se apesar de você tá 3 mil, pronto, de cima. O Mike Oscar Golf confirma a atitude que vai manter visual pelo destino? Pode ser bem que sabe, agora ainda. Tá, meu Mike Oscar Golf, seu plano foi modificado no 01. Autorizado descida para nível de voo 025, direto destino, reporte 20 mil afastados de Salvador. 25, reporte 20 mil afastados, Mike Oscar Golf. 22199, forma o tráfego. 2 horas, 20 mil, rumo sudoeste, livrando 4 mil pés para 2110. Obrigado, obrigado. Apesar da localização, Lima Lula. Fazer o golfe chama terminou de estimar o 9 e 5. É 1995, Lima Lula. Patrulha 02, possível. Bom dia, confirme passagem. Vocês atualizando o da plena visitado pela direita, da mortal de todos não consegue. Gente, eu posso fazer 45? Abriu 45, olha, tá? Gente, eu posso para cancelamento da gera de voo Papatango Lima pelo Golfo. Entendo. Para utilizar a frequência da coordenação, a CNI transponder 0222, Senegal na 0.5. Mantenha condições visuais, evite a área de Camaçari e a área de Aratu, reporte 20 minutos para Salvador. Está começando a fazer uma presença no Golfo das Rádios, está no Pelé de Leite, uma rádio, uma rua. Papatão Lima pelo Golf, plano de instrumento cancelado agora ao 03, curva esquerda com base pela direita da 17, aguarda a autorização para pouso. Gente, curva esquerda, base pela direita da 17, aguarda a autorização para pouso, Lima pelo Golf. Aí tá chegando, precisa? Já foi logo que você fez isso, pode estar com a informação? É tudo errado, mas eu chegou. Já foi. O Golfo avistado, autorizado, base curta e pouso no 7, vento no 40 graus, 099. Sim, e autorizado, pouso, base curta, Lima Lima. Eu falei mais que essa Golfo e 20 de fora. Michael chegou, sinal para que o conhecido informado e instruções para coordenação. Obrigado, Michael, falou. É 3604, acendo identificação, autorizando a chegada a bordo. Isso para 4 mil pés, que é legal, no 095. Descida bom, para o 983-230, Vanessa. Bom dia. São 3830, contato radar decolagem. Negativo para nível de voo 310, saída pouca. 310 na saída pouca, tá? 32, autorizado. Order approach, bom dia, channel 6312. Hotel information, descending flight level 150. Ocean 6312, Copa Desk, Rio de Maio. Arrival is sent to flight level 050, Kenneth 105. You're descent to level 050, Kenneth 1015. Disable request, correct, Mari, for your taxi. Standby 6312. Estabilizando o voo 2199. Voo 2199, chama a torre 198 decimal 95. 1895. Voo bom dia, voo 2199, passando Duna. Voo 2199, reporte no externo baixado travado, ajustando 0 no 5. Tocará, claro. We want to maintain body arrival number 2 approach. Roger, maintaining profile channel 6312. Whisky. Autorizado, vou local, Salvador, Salvador, corredor Axé, 1010, pista no 7, decola, o controle 19, decimal 8 e a torre 1895, o transponder 0156. Chame a torre, posicionamento, táxi. Então, 3304, desça para 2010, autorizado a sinal de procedimento ao LXC, é pós-estabilizado no localizador. Papa Romeo, November Cruise, chame táxi. Bom dia, mantém pode espera. Bom dia, mantém. 4302. É 302, não estou recebendo seu transponder. Confirme a posição que você está no momento. Ok, o Fusário 8505-8506, aguarde um instante, cópia. Fala, Salvador, bom dia, com o 2099 do Bro. O 2099, Yuri está em frente ao Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 2099. Fusário 8505 e 8506. Autorizado, direto base naval de Aratua, 510, decolagem será contra o norte, inicialmente, torre 118.95, o controle 119.8, o transponder do Sofaedra, 8505-0167, o transponder do Sofaedra, 8506, pode acionar também o 0167 e para acionamento chame a torre do 895. Correto, Sociário 505, chame a torre para acionamento e táxi da colagem, tá bom, voo. Lado Salvador, bom dia, o Azul 2796, sente da informação até a autorização, João Pessoa. 2796, a Guarda de Corpo, João Pessoa. A saída prevista, por favor? Onde? Onde, Uno? Inicialmente, Conde, ok? Ok, obrigado. Menos o Lugol, só mais um instante, cópia. Para a saída da El. 660, saída da El, o 9192. Eu sou 505, chame táxi. 6312. Quem chamou, fala? Exato, Serra Novembro Fox Tango, inicialmente o nível 040, até 4,5 milhas de Salvador, na radial 238, decola da 17, curva à direita, saída coral inicialmente, controle 119.8, torre 1895, transponder 0155. Thank you. Salinas do Uruguai, no pátio 5, chame a torre para acionamento, boa viagem. Azul 2796, cópia. Autorizado João Pessoa, nível 150, 2677, aerovia, até Recife, após direto destino, decola da 10, curva à esquerda, saída CONDE, o controle 119-98 e o transponder 0260. Posição autorizado para João Pessoa, decola da 10, esquerda, CONDE, a subida na Golf 677. Chama o controle 19-98 no transponder 0260. Correto, chama para o puxa acionamento, azul 2796. Reportará azul 2796. Paulo Salvador, na escuta do Golf X-Ray Papa. Golf X-Ray Papa, aproxima. Pedindo autorização de remoque da ponte 11 para a ponte 10. Autorizado. Ok, obrigado. Valeu. O meu nome é Vasco Isque, decolou 1107, corredor Axé, o nome faz controle 119, destino alto 0. Nome é Vasco Isque, decolou 1107, curva direita, corredor Axé, 1910, chama a controle em 198, o nome é Vasco Isque. 4 chama a torre, 118, destino 95. 0-9-2-9-5-3-0-4. Aqui é o na escuta do controle. Alone way, alone zero, alone way, quanto é o CIA? Controle Salvador, Papa Romeu, 90 graus Cristo, decolado da pista 17, segue corredor Axé, 1000 pés. Papa Romeu, 90 graus Cristo, mantenha condições visuais, 1000 pés no corredor Axé, confirma a hora de sobrevoo. Arbor Lampson, representador 21, controle 198, transponder 553. Correto, 095, chama para o puxa acionamento. Vamos lá. Sim, só confirmando a 01167 no transponder, o senhor será o primeiro? Afirmativo, pronto para decolagem? Ciência ajuste no 015, reporte na hotel. 02, na certeza. Tá 3304, vento 140 graus, 099. Uso autorizado, sessão 0. Nervoso no 0, 3304. Até 95, ONU, gol 91, 12, bom dia. Mas eu não mantenho ainda a escuta do controle. 99-0-1-5. Vai estar parado só no controlado 02. Sete-sai, um ali, sistema 95. Reduce in speed, switch tower 1-1-8-9-5, antena 61-2, bom dia. Atividade meu, mantenha no máximo 500 pés. Informar a 9, decolar de Salvador, prosseguindo para a Vista Palica. Mantenha no meu pés, é um Papa 28 Alfa. Atividade meu, que eu controle. Atividade meu, fica atento ao 900 pés que decolar de Salvador para a Vista Palica. Mantendo o litoral 1-10. Está mantendo 100 km. Papá, Romeu, novembro, 10 km, que forma o helicóptero Nós temos 7 pés no farol da barra. Afirmativo, November Alaska, o suficiente do tráfego para manter o voo um pouco mais sobre o mar para evitar o tráfego. A gente sabe que o helicóptero está mantendo 7 pés, é mais de 8 mil, o November Alaska. Afirmativo, vai reportar visual com tráfego. A Palma Meu Tese da Serra, disse para 500 pés e Penegal 905. Direita Eco, falando 211. Direita Eco, 211, até 3304. Oceania 6312, já escuta? Bom dia, Oceania 6312, final approach, clear dialog. Oceania 6312, QNH 105, wind 130 degrees, 09 knots, clear to land 110. 01010, 6312. Aguarde a final, levando no Golfo, mantém a posição. Please increase a speed, right? A torre da Serra desce para 500 pés e se meteu no nosso pessoal, 9 e 5. Ele desce para 500 pés e se meteu no nosso pessoal, 9 e 5, graças. O 505 a linha e mantém. Autorizado então, Salvador Iberostar, decola da 17 controle Nordeste, a mil pés, controle 198, torre 1895 e no transponder 0170. Charlie Alpha Tango, o fechamento está correto, chame a torre para acionamento, boa noite. Da barra visual com o helicóptero. Antes de manobrar as pistas, procurando a cidade da Bahia, até que ele vai liberar a pista para a coordenação da regressa. Mais um golfe. Decolou agora aos 25, forma um helicóptero, 500 pés, irá cruzar a presença final da Mazera e aquecerir. O controle agora em 119.80. Sim, se está, visão com tráfego, controle 119.80, lima do gol. Sarasa está com o táxi. Força aérea 8505, vento no 40 graus,